como sempre distraída. Te filmei, você não viu. É a coisa mais bonita, o seu corpo de perfil. Pode parecer bobagem, um impulso infantil. Meu amor não é chantagem, mas você me seduziu. Te proponho, amor, um prato. Que tal se render? Eu te dou o seu retrato, mas quero você. Você na foto toda nua, num banho meu cartão postal, meu corpo deu sinal, deu sinal. O meu desejo continua desejando a sua boca sensual. Mas você me